Bom dia, queridos irmãos, irmãs, queridos, amigas, amigos. Não sei qual de vocês realmente tem, ou quantos, né, tem realmente podido ouvir. Quando eu sento aqui para falar, eu realmente espero que, de alguma forma, alguma reflexão que saia de nós aqui possa ser efetivamente, ou servir efetivamente como alguma forma de encorajamento, de direção. Mas se não para isso, eu queria que você recebesse isso como uma forma de dizer do amor de Deus para você e de quanto a gente se importa. Todo dia, quando eu levanto, meu primeiro pensamento acaba sendo para esse momento. Para a hora que eu me volto para a palavra, faço uma breve leitura. E daqueles que nessa lista eu conheço, você não imagina quantas vezes a sua imagem passa na minha frente. E o desejo é que, de alguma forma, a gente se conecte, mesmo que por esse meio não tangível que a gente está usando. Os textos de hoje são particularmente delicados porque falam de um lado da radicalidade, da expectativa que a gente pode ter diante de nós e desmontam completamente qualquer perspectiva dessa religião boazinha, bonitinha e que leva aplauso. E antes de comentá-los, eu queria dizer exatamente isso. Tem muita gente que acha que é muito bacana dizer, ah, você tem uma espiritualidade, é uma frase vaga, né? É difusa. Ai, que bom, a gente tem que ter uma crença. Ai, que lindo. E é o seguinte, seguir Jesus não tem nada a ver com isso. Seguir Jesus é um chamado radical que nos leva na nossa vida prática a tomar atitudes que nos colocam normalmente em uma situação, para quem a passa, de muita angústia. Para quem é tomado de zelo por Deus, de muita ansiedade. Essa coisa de siga Jesus e seja feliz, pare de sofrer, eu quero dizer com todas as letras, é mentira. Quando você segue Jesus e toma o lado de Deus e assume uma contraposição com o mundo, o que vai acontecer é que a sua vida não vai ser fácil. As decisões que você vai ter que tomar são muito mal compreendidas. E se você quer saber, eu estou o tempo inteiro pensando nesse tal de Delanhol, o Dallagnol, que fica se levando aplauso para tudo que é lado e fazendo palestra para tudo que é lado e se encalacrando numa pseudo-missão de Deus. Meu irmão, a missão de Deus, o mundo não aplaude, ponto. E nós vamos ver isso nos textos de hoje. Bom, a gente começa com um homem extremamente angustiado. Abraão está numa situação apertadíssima. Ele, por uma má compreensão lá atrás, gerou um filho, Ismael, da sua escrava Agar, por ordem da sua esposa, foi o primeiro caso de barriga de aluguel, né? E agora, anos passados dessa decisão, Sara, numa atitude absolutamente mesquinha, ponto, não tem conversa sobre isso. A atitude de Sara foi absolutamente mesquinha. Colocou Abraão numa situação dificílima naquela cultura. Ela tinha esse direito de simplesmente se livrar dessa escrava, como ela diz, e do seu filho, como se o filho não fosse também de Abraão. Ela foi egocêntrica, ela foi arrogante, ela foi difícil. Sara assumiu uma posição nesse momento de mostrar tudo de pequeno que a gente pode ser como ser humano. Sara, que sempre foi uma mulher que Abraão teve que levar nessa questão da fé. Porque foi por iniciativa de Sara que Abraão teve esse filho com Agar. Foi por iniciativa de Sara que ela duvidava da possibilidade de vir a ser mãe. E Sara, mais uma vez, mete os pés pelas mãos. E Abraão fica sem saber o que fazer. Ele fala: Meu Deus do céu, o que eu faço? Como é que eu vou despedir um filho meu, mandar embora? E aí, lá entre ele e Deus, Deus vem e lhe assegura: Não, pode mandar o menino embora. Como quem diz: Olha, pode mandar o menino embora, eu vou tirar essa encrenca da sua vida. Pode deixar que eu vou cuidar dele. E Abraão, simplesmente confiante nisso que Deus livrou ele dessa pataquada, despede a mulher e seu filho com alguns pães e água. E é interessante que é esse filho, Ismael, que vai dar origem a todo o povo árabe. Esse filho Ismael que vai ser cuidado por Deus no deserto, vai dar origem a todo um povo. E esse filho Ismael que Deus vai cuidar, apesar da decisão desastrosa de Sara. O ponto que eu queria chamar a atenção é que, diante de uma situação intrincada e que coloca Abraão numa situação de ser julgado por quem está de fora, porque quem está de fora não sabe dessa conversa dele com Deus, mas ele, confiado no que Deus lhe diz, pode mandar o menino embora que eu vou cuidar, toma uma atitude que, com toda certeza, do ponto de vista moral, do ponto de vista da opinião externa, é horrível. Mas ele toma. Depois a gente vai para o texto de Jeremias, e Jeremias é um profeta que passa uma das piores situações que um profeta pode passar, porque ele não só avisa de tudo que vai acontecer de ruim, como ele participa depois das agruras, consequentes das decisões que as pessoas tomaram equivocadamente. Mas no meio disso, em Jeremias 20, a gente vê ele começando uma conversa com Deus, que quem é muito religioso, guarda esse negócio da espiritualidade difusa, tem pouca coragem de chegar para Deus e falar com honestidade, não como quem fala revoltado, fala acusando, e fala: Senhor, tu me enganaste, eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Dizer isso demanda primeiro um bocado de coragem, depois um bocado de conhecimento íntimo de Deus. Porque ele fala: Olha, Deus, você me falou para fazer tal coisa, eu vou lá e faço. E sempre que eu falo é para gritar que há violência, que há destruição, isso que o Senhor está me mostrando, eu sou fiel, me mantenho. E o que que isso me traz de resultado, Deus? Isso me traz insulto, censura. As pessoas me perseguem. Eu tomo decisão, não vou falar mais. Não vou mais abrir a minha boca, vou ficar quieto. E dentro de mim arde um fogo. Arde um fogo miserável que não me deixa. Não me, a pessoa vai lá e me pergunta, eu falo, não vou falar, não vou falar. Mas não tem jeito, Deus, eu falo. E aí mais problema. E todo mundo acaba falando: vamos denunciar esse cara, vamos destruir esse cara, vamos acabar com ele, que ele para com isso. E aí, de novo, é Jeremias que vai ter que chegar e dizer: Senhor, olha, apesar de eu achar que o Senhor está me enganando, que eu estou errado, que estou fazendo tudo errado, eu vou continuar contigo. Eu sei que o Senhor está comigo. E eu sei que quem está me perseguindo vai tropeçar. E ele assume uma posição desse que começa dizendo: Deus, tu me enganou. Ele diz: Tá bom, Senhor, ainda vou te louvar por isso. Porque eu sei quem é o Senhor salva o pobre da mão do ímpio. Se a gente for para o Salmo, é o Salmo dessa angústia que a gente tem lido essa semana, o Salmo 86. E se a gente, além do Salmo 86, ler o Salmo 69, a gente vai ver no versículo 7 a 10, que é a oração do Cristo, né? Por amor a ti, eu suporto a zombaria e a vergonha me cobre o rosto. Eu sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho para os meus filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me consome. E os insultos daqueles que te insultam é como se caíssem para mim. Até quando eu choro e jejuo, eu tenho que suportar a zombaria. Tira-me, Senhor, desse atoleiro, não me deixe afundar. As posições que a gente toma de zelo com o Senhor, de falar a verdade, de se expor, elas não são fáceis. E quando a gente tem a convicção de que o Senhor tem um determinado princípio, um determinado valor, uma determinada posição, ou mesmo quando Ele nos mostra claramente o passo a tomar, não fique pensando que você vai ter vida fácil. E por que que a gente faz isso? O texto de Romanos nos ajuda num sentido e o texto do Evangelho nos ajuda em outro sentido. No texto de Romanos, nós vemos assim: que posição você tomou? No dia que você decidiu seguir a Jesus, se você o fez, no dia que você decidiu abandonar a vida que você leva, se você o fez, se um dia você foi batizado, se você o fez, você morreu para ver a vida. A conversão, ela não é uma mudança de assentimento de um conjunto de crenças que você cria no espiritismo, aí você crê no judaísmo, aí você crê no islamismo, aí você crê, sei lá, no sufi, e vai assim. Nada a ver, cara. Conversão é uma mudança de plataforma de lealdade. Ou seja, eu era leal a uma série de princípios ditados pelo senso comum, pelo mercado, pelo governo, pela educação que eu recebi, pelas famílias, por tudo. E eu abro mão dessa plataforma de lealdade e assumo uma outra plataforma de lealdade, transfiro a minha lealdade. A conversão é uma transferência de lealdade. A quem eu passo a ser leal? A Deus e seus princípios. Onde me diziam compete, eu digo coopere. Onde me diziam reaja, eu dou a outra face. Aonde eu dizia eu primeiro, coloco o outro primeiro. Aonde me diziam a melhor defesa é o ataque, não resista com violência. Aonde eu dizia fale mal dos outros para se defender, bendiga quem te maldiz. Isso é uma transferência de lealdade. Isso é conversão. Qualquer outra coisa é só um assentimento com um conjunto de crenças diferentes do que você tinha antes. E isso não muda a sua vida para nada. A gente morre para aquela velha vida de lealdade e assume uma outra vida de lealdade. Quando a gente faz isso, é como se a gente morresse e nascesse de novo para viver outra vida, com outro senhor, com outra diretriz. Por isso que Paulo vai falar da mesma forma: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E Jesus, para terminar, em Mateus 10, nos diz, começa o texto de hoje dizendo: o discípulo não é maior do que seu mestre, nem o servo maior ou acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Então, se ele foi chamado de Beelzebul, se ele foi crucificado, se ele foi perseguido, se ele foi mal compreendido, inclusive pela sua família, é isso que nós vamos ter. Quem confessar a Deus diante dos homens vai ter que passar por esse tipo de problema e vai acontecer uma coisa muito lamentável. O homem fica contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem acabam sendo os da sua própria família. E ele fala um texto muito difícil no final: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Isso, nenhuma hipótese, Jesus está dizendo para você não ter o amor filial, não ter o amor paternal, não ter o amor de irmão. Não é disso que ele está falando. Sabe onde é que isso se refere? É quando você decide não comprar uma briga para poder ficar bem na foto com as pessoas. É disso que está se falando. Quem prefere ficar bem com a família, bem na foto, ao invés de ficar, sabe, assumir uma posição com Deus, esse não é digno do Senhor. Não é para você deixar de amar a pessoa, mas você amar mais a relação, mais o, oh, vou deixar tranquilo, quero parecer bem na foto, quero ser o bom moço, quero fazer essas coisas. quem ama mais isso do que ama o Senhor, ou seja, quem ama mais essa relação familiar formal onde não tem encrenca, esse não vai conseguir caminhar a caminhada do Senhor. Para terminar, eu queria falar uma coisa. Eu sei que toda essa palavra que eu estou falando, ela é dura, dura, dura. E aqui também, esses 18 minutinhos que eu falo para você, é curto demais para poder aprofundar e discutir com maior profundidade esse texto. E toda vez que eu falo alguma coisa assim, eu fico lembrando da situação de Jesus quando ele deu uma dura, aquele bando de gente que estava seguindo ele, e um a um eles foram embora. Não seria surpresa se vários de vocês começassem a desconectar desse grupo do WhatsApp depois dela e falar, eu vou sair desse maluco. Não seria surpresa. Mas olha, o Evangelho é isso. O Evangelho não é um lugar legal, bonitinho, para você parecer bem na foto e ser uma pessoa aceita socialmente e ser um cidadão deste mundo melhor ainda e ainda com o anexo Jesus ou Deus colocado na sua vida. Não. É se contrapor a esse mundo como ele é, com a sua injustiça, com a sua desigualdade, com seus preconceitos, com a sua maldade infinita. É de seguir um outro caminho. E se você tem ouvido esse tempo todo essas palavras aqui, dá uma olhada na sua vida. Vê se Jesus não é um anexo para você, vê se Deus não é um anexo para você, vê se isso não, só não te faz você sentir um pouquinho mais religioso, sentir bem. E eu queria te fazer um convite. Se você realmente quer caminhar de maneira a olhar para a eternidade e ter a sua vida bem além do tempo de pagar as suas contas, pensa seriamente em aonde que estão as suas raízes de lealdade. E lembra disso. Converter-se coloca a gente numa situação difícil, porque é basicamente isso mesmo, mudar a plataforma de lealdade. E essa plataforma, quando você muda de lealdade, você muda de senhor, e o senhor anterior não fica contente e normalmente reage mal. Se nesse tempo você se sentir angustiado, enganado, confuso, bom, bem-vindo à companhia de Abraão, bem-vindo à companhia de Jeremias, bem-vindo à companhia de Paulo, bem-vindo à companhia de Ezequiel, bem-vindo à companhia de Davi. Você está em excelente companhia. Esses também se sentiram angustiados, ansiosos, com medo, mas se agarraram ao Senhor e não se basearam num otimismo idiota, mas decidiram dar um passo de fé, confiando em quem Deus é e por quem Ele é, seguiram em frente. Que assim você também siga, que Deus nos abençoe e que essa semana seja uma semana muito boa para todos. Amém.